escuta do Mike, Sexy e Juliette. Possível, Mike, Sexy e Juliette. Solo, solicito o reboque da posição 03 do pátio principal para a posição 14 remota do pátio principal. Gente, está autorizado. Reporta terra, o Mike, Sexy e Juliette. Ok, Mike, Sexy e Juliette. Mike X3 Juliette, informando o término do reboque, posição 14 remota. Ótimo sinal. Thank you, Mike X3 Juliette. Bom dia. Descartando o autorizado Aracaju, nível 190, decola a pista 17, a curva esquerda na saída Conde via Golf 677. Controle Salvador opera 19, décima 8, e o transpondicionado será o 0277. E a Golf 677, controle. O escadão, cotilhão está correto, chão pronto para ser amenazado. Autorização de contato. Rapango, está autorizado táxi via Papá, está autorizado o ingresso pistola 7, reporta alinhado ponto cabeceira. científico Reatão, é Rafa Granelli, pronto. Tem o Golf da Índia. Golf da Índia no pátio 3, na posição 2L. Solicita autorização de reboque para o pátio principal, na posição número 3. Está autorizado, é, pátio externo. Golf da Índia reforçará o teste, autorizado.